Nenhum remédio cura mais um coração feliz. Larará, larará. Nenhum remédio cura mais um coração feliz. Larará, larará. Não acredito na alopatia, homeopatia, simpatia, apatia, dia a dia. Medicina alternativa, irradiação massiva, clorativo na piscina. Cirurgia incisiva, nem na cannabis. Nenhum remédio cura mais um coração feliz. Larará.